Mas é possível perceber, são nossos inimigos. Poder de armas, cores opostas, é o principal motivo dos jogos tais, os mais donos da razão. Ser preto é marginal, é o seu lementão. Mão na cabeça é diferença entre esses otários, que discrimina o rito negro até mais pobre operário. Armas em punho, o testemunho, onde estarão, mano, visitão? Você é pretitão, suas viaturas nas suas expõem uma grande violência. E a decência, ela não existe. E nossas chances de reação serão 1 milhão, pois eles têm razão. E armas na mão, e você preto, a discriminação. Socos e covardias, seus tardias, desses otários, não sei o que. Se dizem homens da lei, guardados essencialmente da proteção. A burguesia, a luz do dia, e para os negros só resta o medo, uma definição. Que a polícia são nossos inimigos, então. Nossa certeza somos seus maiores alvos. Nem em nossas próprias casas estamos a salvo. Noite sombria, ruas vazias estão à nossa espera, armas em punhos, cabeça fora da janela. E as favelas já aguardam em profundo silêncio para o momento de ser atacados, afugentados por seus maiores inimigos. Não é não? Bonecos fardados, manipulados por uma mídia. E a saída, não há saída, pode crer. Reze para não perder a vida, enquanto muitos acreditam neles e tal. Dar fim em nossas vidas, morou, seus principais deveres. Nossa existência simplesmente os incomoda, mesmo sabendo que é foda, se ganha no poder. Prefere não se mover, ainda se dizem. Acredito que pra tudo existe um limite, mas para eles, essa palavra não existe. Seus principais causadores dessa destruição. Basta ser preto, não é considerado cidadão. Somos crucificados por essa constituição, que só funciona no papel, mas na prática não. Diga na minha, na minha cara que eu estou errado. Pois para mim, policiais não passam de otários e tal. Quem são nossos inimigos? Policiais. Quem são nossos inimigos? Policiais. Acreditam só em suas armas e distintivos. Há mais de 400 anos nós somos perseguidos, pois eles são policiais e nós os bandidos. Devemos ser punidos por um sistema falido. Ignora a cor da pele, esse é o motivo. A estrutura do sistema não pode ser abalada. Uma bala na agulha é a sua, procure mais nada. No beco, no muro, simplesmente ouça. Pois em segurança não acreditamos mais. Policiais, nos deixem em paz. Pois o racismo da polícia é tão negro quanto nós. Com desrespeito e extermínio calam nossa voz. Somos suas cobaias humanas, esse é o nosso drama. Administra sua vantagem nos botando em cana. Quando nos ouça, ou será o próximo da lista. Nós somos pretos, eles são, porra, a polícia. Ficam a me perguntar por que ela existe. Exterminam nós pretos com seus pesados calibres. E como sempre somos suas vítimas. Um negro a menos, nem fudendo, já os gratifica. Entre negro, branco, pobre existe diferença. Acham que o negro além de pobre não pode se decência. Porém estamos aqui para provar enfim. Se algo não fizermos será o nosso fim. Quem são nossos inimigos? Quem são nossos inimigos? Policiais. O assalto no lugar geral, na casa de detenção. E a chacina na Candelária dos comprova. A polícia militar é a instituição nacional que mais mata brasileiros. Nesses crimes, ninguém é responsabilizado e nunca será, enquanto essa estrutura judiciária existir. Cuidado pra você não ser o próximo, morou?